ferração vai chegar. Mas o patrão mandou plantar banana, que milho lá. Samba é duro pra iaia, quando tem milho pra pisar. Olha, pisa no milho, vai. E pisa no milho. Olha que pisa no milho. E pisa no milho. É nesse samba tão gostoso que eu também quero samba. E o terra samba, e o terra samba. E terra samba, samba. Entre nesse quebra-queda que eu também quero quebrar. E o terra samba, e o terra samba. E terra samba, samba. Segura! Bonitinha no corpo de violão, desce, remexe, vai até o chão. Menina bonitinha no corpo de violão, desce, remexe, vai até o chão. Eu vou pro terra samba, eu vou sapatear com essa menina do meu lado, o bicho vai pegar. Eu vou pro terra samba, eu vou sapatear com essa menina do meu lado, o bicho vai pegar. Eu vou samba, eu vou samba, vai. Pode samba, vai bem devagar. Eu vou samba, eu vou samba, quebra. Pode samba, vai bem devagar. E o terra samba é gostoso, o terra samba é gostoso. Vira essa menina quando quebra, a coisa fica dura. Vem, vem, vem. Eu vou samba, eu vou samba. Pode samba, vai bem devagar. Eu vou samba, eu vou samba. Pode samba, vai bem devagar. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma. É gostoso, terra samba é gostoso. Essa menina quando quebra, a coisa fica dura. Terra samba é gostoso, terra samba é gostoso. Essa menina quando quebra, a coisa fica dura. Eu vou samba, eu vou samba. Cabra! Pode samba, vai bem devagar. Eu vou samba, eu vou samba. Pode samba, vai bem devagar. Olha a cobra vai fumar. O bicho vai pegar. Olha o bicho vai pegar. Olha a cobra vai fumar. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Sim, ó! No pagode bom, quando te leva no pagode bom, aonde tem uma mulata que vai até o chão. Remelejo gostoso, chama atenção. Quem não conhece a prima de João? Quem não conhece a prima de João? João e Dodô, chamou pra agradar. João e Dodô, chamou pra agradar. Eu vou levar a minha prima, ela é danada. Vou levar a minha prima, ela é danada. China, China, China, China. Eu quero ver o desce sobe dessa mina. Eu quero ver o desce sobe dessa mina. China, China, China, China. Peguei com a mão no queixo, não te deixo. Peguei com a mão no queixo, não te deixo. Se você for a Salvador, fui não, não. Se você for a Salvador, Dondon te leva no pagode bom. Dondon te leva, sim, chegou lá. Oh!